188 a bordo, Galeão, 3 horas de sentado. Um táxi Índia, quando pronto no ponto de espera, torre 1895, 1012, boa. Táxi Índia, torre 1895, no ponto de espera, 1012, boa. Táxi Índia, 1895, ponto de espera, 1012, legal, boa. Na 3601, ponto de espera da 10, pronto. 3601, autorizada, né? De coluna 0, uma centena, com vento 020 graus, 29, calma. A Lima TDA 10, com vento calmo, tanto de número. Alinha decolar, 3601. Alinha decola. Contato radar, Alfa Romeo de novo. Alfa Romeo, Santa Rosa 3, posição 3 Lima. O que está por direção para teste motor na calenta por 10 minutos, encarga a estação. Sim, já passa até a Alfa e X1. Trato, reconfereça. Colô 50, controle 1-9-8. Boa noite, boa noite. Boa. Bom dia, povo. 1-1-6-1. Colô 61, bom dia, contato radar, estudo para o Luzão 360, saída da EL. Da EL 360, gol 1-1-6-1. Escuta. Alô 61, Tchamil, Centro Recife, frequência 5.1. 251, bom dia. 9063, autorizada na ILS, já está estabilizada. Gente, vou informar, estabilizada 9063. que eu fazer, está na 063. 063, chame a torre 1895. 2095, 9063, obrigado, Matheus. Alô, bom dia, Gol 9063. 9063, bom dia, chefe 3, eu falo. Acho que travou. Não, 9063, está passando de terra. Autorizado pouso, pistão 0, centro, calmo, com 9063. Autorizado pouso, 9063. Alfa Juliette por 208 ou 9063. Alfa Juliette por 8, 9063, obrigado. dia, Chanel 62, com aprovação, Guarulhos 360, centro da informação de Charlie. 05, fala pushback outra vez. Autorizado, pushback do sinal afastado. 2 segundos, sinal. Autorizado, o pushback outra vez. Deixa eu ver 2 segundos. Azul, Alfa de Cê Lima. Alfa de Cê Lima. Muito bom dia, Alfa de Cê Lima, solicitando a utilização de rebote, Mate 3, Mano Mate 1, posição 01.